pessoas! Silvana aqui, começando mais um episódio desse Falando no Diabo. E hoje, para variar, temos mais alguns convidados muito especiais. Mas primeiro vou apresentar quem tá aqui comigo de casa, que é o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil. Olá, Infernautas. E olha, eu tô muito, muito animado com esse podcast. Eu sempre fico animado com todos os nossos podcasts. Mas o de hoje, vocês vão concordar que vai ser, assim, épico. Show de bola. Isso aí. E tô aqui também com a Fabiana Servilha. Fabi, fala um pouquinho de você para quem não te conhece. E aí, pessoal que tá ouvindo, tudo bem? Aqui é a Fabi. Bom, eu faço meus próprios filmes de horror também, a nível independente. E eu vou estar em breve com Histórias Estranhas 2, com um curta-metragem lá. A gente vai estar falando sobre um assunto bem legal, que é karma. Então, esse projeto está para 2021. E hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa super especial. Eu, particularmente, sou fãzaça, né? Desse filme, né, dos anos 80, mas que vai apaixonando gerações, né? E eu estou muito empolgada também de estar aqui. Muito bom. E bem, nosso convidado de hoje é o John Massari, o compositor da trilha sonora do Killer Clowns from Outer Space. Acho que todo mundo que acompanha o Boca é fãzaço do filme. So, hi John, how are you? Very good, thank you. Welcome and thank you for being with us. It's an honor to be a guest. Thank you. Então vamos começar com as perguntas. So, John, I'd like to start asking you what inspired you to become a composer? Então, estou perguntando para ele, gente, quem é, o que o inspirou a se tornar um compositor? Since I was a little boy, the music gave me an experience, and it was very dear to me, and when I discovered music in film at an early age, I was probably 6 years old, my mother had a piano. And the lessons she took were very brief. So I ended up taking piano lessons. And my first experience in a movie theater was with some very fantastic films. One was Journey to the Center of the Earth and The Time Machine and Mysterious Island. And I went home mesmerized, not really knowing what made me so captivated. And it was the music. And so when I returned home, I was banging on the piano, trying to recreate whatever it is that I heard. And so since then, at such a young age, that's when I realized that I like to create music. Mm-hmm. Nice. Fabi? E aí, consegue? Bom, basicamente, me ajudem aí também, pessoal. Uhum. Ele falou que o primeiro contato que ele teve com a música foi numa idade muito, muito cedo, né? Porque foi com 6 anos de idade e a mãe dele tinha um piano em casa, né? E ele lembra dele muito novinho indo assistir uns filmes que eu esqueci o outro, mas o primeiro é o Viagem ao Centro da Terra e o segundo, galera... Alguém lembra? Eita. Já esqueceu? We ask again. Is the name of the second movie, John? Please? Well, the movies were The Time Machine. Mm-hmm. Yes. Journey to the Center of the Earth. Yes. And Mysterious Island. And when I saw these movies, they were all 15 years earlier. They were already older movies, mm-hmm. but it was the first time I had ever seen them. Mm-hmm. Right. Sim, que ele tá falando que já eram filmes antigos, né? na época. Sim. Que ele assistiu. Sim. Mas o outro é a ilha o quê? Maravilhosa? A ilha misteriosa. Misteriosa. É de 61. Isso. É. Daí ele falou que quando ele voltou, ele assistiu esses filmes, quando ele voltou para casa, ele tentava ficar recriando esses sons, e daí que surgiu a vontade, esse gosto pela criação e música e tudo mais, né? Uhum. Perfeito. Olha, e é impressionante porque, assim, a importância da trilha sonora para qualquer filme, não é? Independente de terror, é fundamental. E a pessoa tentar, ele perceber isso quando criança, a ponto de tentar reproduzir quando chegou em casa, depois de ter visto os filmes, é fantástico. Uhum. Acho que, né, isso realmente já mostra o dom, o talento que ele tem. Sim. Sim. Você não quer falar isso pra ele? E a mãe já tinha um piano em casa, né? É. John, I was talking to my friends, my girlfriends around, that is impressive, and it's amazing that as such a young child, 6 years old, you could understand how the soundtrack, how the soundtrack of a movie, it's important to the movie itself. Nowadays, you can't imagine a movie without a proper soundtrack. So this basically is such a gift that you have, because I like soundtracks. I think everybody who likes movies, they like soundtracks. But to go back home after the movie and try to reproduce these sounds at your piano, your mother's piano, is such impressive. So yeah, that's amazing. Well, let me qualify that. I attempted to recreate it. Okay. I wasn't exactly successful. It took a while to figure out that I wanted to learn how to play the instrument, and I also wanted to play the guitar, but for some reason my parents didn't see that as a good thing, and I used to take a ruler with rubber bands and make a guitar and pretend that would work. That's a start. Yes. Bom, gente, ele tá falando que ele não exatamente era bem sucedido aos seis anos, ele só tentava. Ele tentava. mas ele queria um violão e não... E os pais dele, por algum motivo, não deixavam, então ele fez um usando uma régua e elásticos. Muito bom. I'll go to the next question. John, yes. Killer Klaus is a horror fan favorite. Mm-hmm. How did the invitation to work on the movie soundtrack came about, and what made you accept? Eu perguntei a ele, pessoal, porque assim, esse filme, né, o Killer Klaus, todo mundo adora esse filme, ele é o favorito de todo mundo. Como foi que o convite chegou para ele, principalmente, como foi que ele aceitou? So, John? Well, that's a very, very good question, because there's no such thing as an easy path to any destination. Ele tá falando que ele tá começando, ele vai começar a contar, né, como que aconteceu, como que surgiu isso. E ele tá falando um pouquinho do que como que os caminhos não tem caminho fácil, né? Uhum. Não é isso, galera? É isso. Isso. Pode falar. Okay, go on, John. So, it started many years before. I can trace the origins many years prior. So, I had a roommate that was a producer that I was working with. And this producer had, I worked for him for maybe 3 years, and he had some bad times come on to him, and he found it necessary to live in my apartment for 2 years. And he was a very industrious person. Mm-hmm. And he would always be in the library. And one day he found in the magazine, there was a advertisement for someone who needed a composer for a short film. And I got the job for the short film, became friends with that person. And the person I did the short film with introduced me to the Kyoto Brothers. Okay. And the Kyoto Brothers liked my music and invited me to audition for the film. And you can take it from there, and then the story continues. Then it gets very interesting. Okay. Então, ele falou que ele tinha um colega de quarto, né? Uhum. Que era produtor, já era envolvido nesse meio e tudo mais. E daí um dia esse moço achou numa livraria, isso? Uma revista que estavam ali precisando de alguém para fazer trilha sonora em filme. Uhum. E daí, depois disso ter acontecido, ele foi introduzido a esses caras chamados Kyoto Brothers, né? So it was at that point they invited me to audition, and I would say at least 25 or maybe 30 other composers, all of which still work today. They're all very successful. We all auditioned. What made my music different, and you know, and I just recorded at my little home studio something very quick. What made my music different is distinguished my music from everyone else is I took the music very seriously. I know the Kyoto Brothers like music from the classic horror films, and they are all based in the classical music tradition. So I took that approach, and that resonated very much with the Kyoto Brothers. Mm-hmm. And so they chose me. They like my music above everyone else's. Nice. Good. Então agora a Silva vai me ajudar. Mas ele foi nessa audição, né? Sim, tinha muitas pessoas lá, 25, 30 compositores. 25, 30. Isso. É. E daí ele se destacou porque ele sempre levou isso muito a sério. Ele já vinha uhum. de uma formação, não sei, ele já era desse ramo de música Sim. mais clássica, o que uhum. chamou a atenção do Kyoto Brothers, né? Sim. Que gostava, por isso que fez ele simpatizar mais rápido com ele também. Uhum. E pode completar isso. E aí ele gravou algo no. Ele tinha um estúdio em casa e gravou algo bem simples no estúdio, né? Mas foi algo que agradou os Kyoto Brothers e por isso que ele conseguiu entrar. É o contato com música clássica. Exato. Isso. Go on, John. So it was at that point then the hard work starts doing the rest of the movie mm-hmm. because often sometimes the example that you did everyone loves, but now you have to change color to fit the film, the rest of the film. So I worked on composing and performing for 6 weeks, and I only had a meeting with the directors and producers, which were the Kyoto Brothers, maybe two or three times. And mm-hmm. Each time they had very little, very minute, specific recommendations that we changed. Other than that, I think I was just very inspired by the imaginative and bizarre nature of the film that I think they kind of let me go with it and put my own voice in it. Ok. Ele se encontrou, né, algumas vezes com os Kyoto Brothers, né, poucas vezes, não é isso? Falou que se encontrou duas, três vezes, foi pouca coisa. Sim, e o que mais chamou a atenção dele, que ele já gostava, do universo que o filme podia proporcionar, né, de criação uhum. para ele. Porque Exato. É um filme bem, bem doido, né, tem aliens, circos, todo esse universo da fantasia fantástico. Que ele adorou, né, a oportunidade. Sim. Ele escreveu como algo imaginativo e bizarro, né? Que deu isso. Inspiração para ele criar mesmo. Ok, John. Uhum. Em 2018 foi lançada uma versão reimaginada da trilha sonora de Killer Clowns. Então eu queria saber como foi o processo de gravação e quais são as maiores diferenças comparadas com a trilha sonora original. So John, how did the idea to record a reimagined Killer Clown soundtrack came about? And how was the recording process and what are the main changes compared to the original? Well, that's a very excellent question. I always felt, since the music from Killer Clowns was based in a classical, almost orchestral musical style, but performed on synthesizers, I thought it would be very interesting and fulfilling, not only to myself, but people who love the film, to hear how the music would sound played by an orchestra. Mm-hmm. And I must say that I didn't change very little. I just transcribed the synthesizer score to be played by the orchestra. Okay. And it just came out very naturally. It was originally conceived to be played like if it was going to be played with an orchestra. The only difference is that we played it with synthesizers that were very popular in that day. Então, ele sentiu, né, que o público queria também, né? Uhum. Ele sentiu essa coisa de fazer a música baseada nesse estilo tradicional, orquestral, né? Sim. E isso foi uma coisa que ocorreu muito naturalmente, né? Que uhum. ele também sabia que as pessoas queriam, gostariam de ouvir o filme tocado dessa forma, né? De uma maneira feita por orquestra, com todos os profissionais envolvidos. Uhum. Ele pode completar. A original... Pode falar, Felipe. Não, só completando a ideia de que a original foi sintetizadores, não é o que... Uhum. Era muito popular na época e realmente Sim. muitos filmes de terror desse período utilizam o uso do sintetizador, e que aí acabou sendo uma mudança para como deveria ter sido feita originalmente, que ela foi pensada, né, dessa forma. Então foi um processo bastante natural. Uhum. Ótimo. Ok, John. Uhum. Ok, so my next question, John. Okay. John, what is your creative process when you compose a soundtrack? What are your inspirations? Pessoal, eu perguntei para ele como é o processo criativo na hora de compor uma trilha sonora e quais são as inspirações. So, John? Okay, well, that's a very good question. You guys have very wonderful questions, and it's... Thank you, thank you. They are challenging. Their simplicity is what makes them challenging. Well, every film is different. Every film has its own personality. There is no one single approach that I have to scoring the film. Usually once it's decided of the type of music that we're going to have for the film, a genre or a particular approach, I tend to look at the movie over and over again. And so at the point at which the movie plays inside my head without watching it, then I go to an instrument, sometimes the piano and sometimes my imagination, and I start playing music, and this will go for days. And so after many days, I will have material, musical material, themes and chord progressions and sequences and motifs that when I go back to looking at the film, I can then look at my motifs and my themes and say, oh, this would go good here and go here. And then I begin the process of composing using that musical material and putting it in the phrasing of a scene. And so it's at that point, you know, then it gets technical. Then I do a demo of that with samplers, and I let the director hear it and ways. We work that way. But that's what I basically do. Initially, I look at the film many times and I have the movie in my head. I have to fall in love with the movie. That's very important. So the movie plays in my mind, even when I'm not watching it. I could be visiting with my daughters. I could be in the grocery store. It's playing in my mind. So that when I go to the piano and I start playing music, the music is reflective of my impressions. Okay. Wow. Olha que legal. Ele tá falando que cada filme tem a sua personalidade, mas ele sempre tem em mente essa palavra, simplicidade, em tudo, né? Então ele gosta de ver primeiro o filme várias e várias vezes, ele tem que sentir a necessidade de estar apaixonado por aquilo que ele está fazendo, né? E ele tem o costume de fechar os olhos e ficar imaginando o som desse filme, né? Por dias. Né, Felipe? Exato. Por dias e dias. Ele tem as filhas dele, às vezes ele está saindo com as filhas dele, ele fica imaginando, o filme fica tocando literalmente na cabeça dele. E uma coisa interessante que ele falou é que ele fica com essas notas e os emotives, que é basicamente aquela a trilha principal, não é, de um filme. Então, por exemplo, é como se fosse a base de uma trilha sonora. A do Tubarão é essa, do Indiana Jones é aquela, aquele momento bem, bem conhecido. Então é interessante, super interessante esse processo criativo dele. E realmente, como ele falou, a ideia de se apaixonar pelo filme, não é? E cada processo é único. É, e aí ele disse, né? Quando ele senta no piano, o que sai é o reflexo das impressões que ele teve no que ele pensou, assim, né? Ao longo desse tempo, assim. Isso. É isso. Ok. Então, bom, na sua carreira, qual trilha sonora mais te marcou? So, John, in your career, which soundtrack really resonated with you? I know Fabiana also already told us Killer Clowns is your dear. So, but tell me more about that, please. Well, Killer Clowns is near and dear to my heart because there is so much... what's the word I'm looking for? Excuse me. There's so many stories, and so many people have fallen in love with the movie, and they've also fallen in love with the music. And I have been able to meet so many people that this music, like me, when I was a kid, when I was a child, music made an experience. So my music is now making an experience for other people, and I get to meet these people, and I feel like I already know them. So that's with Killer Clowns from Outer Space. Now, there's other movies I've done that that they have a special place in my heart. There's also a movie called, I did it a long time ago, called The Wizard of Speed and Time. And it was such an imaginative movie that to this day, it had influenced people to study visual arts. And some people to study music, and they have also reached out to me, and we have get-togethers every once in a while. So I would say it's The Wizard of Speed and Time, and there's a few other movies. Gosh, all of them. It's very difficult because they're all of them in one way or another. They're kind of like my children. Every single one of them. So I can't like say I like one more than the other. I just finished a Western a few months ago that I like very much. And it was quite unexpected. And it was a very traditional Western. So that's my new favorite movie. Okay. And what's the name of the movie? It's called Warpath. Warpath. Okay. Yeah. Nice. É, então, ele fala, né, que ele gosta de todos os filmes que ele fez, né? Mas é claro que o Killer Clowns tem ali um espaço no coração dele, né? Pelo tanto de história que tem, tantos os fãs, eu mesmo sou uma fã, que são pessoas que chegam nele e falam, oh, você fez parte da minha infância, né? Porque aquele filme marcou a minha infância, me faz ter memórias. Então, quando essas pessoas chegam para ele, ele sente essa coisa gostosa que parece que ele faz parte da família da galera, né? Uhum. E isso dá para perceber da forma que ele lidar com os fãs, né? Que é um filme muito queridinho, muito adorado, né? Ele fez o outro também, que é o Wizard of Speed and Time, né? Isso, é, tem a tradução. E as pessoas chegam nele, né? É o Mago da Velocidade do Tempo. Olha, e aí tem um novo agora que ele tá fazendo, né? Que não é esse que ele falou. Qual que é o nome, Sil? O Warpath, é um faroeste. É um faroeste. Mas o preferido é o Killer Klaus. É. Como I still think that Killer Klaus is your favorite. É o favoritinho, né? É o queridinho. É, Felipe, bom, pode ir. Vou, né? Vou lá. John, my next question is related to soundtrack, because I want to know, do you believe the soundtrack has a major role in the film industry today? Eu perguntei a ele o que é que ele acha da questão da trilha sonora, se tem um papel maior de destaque hoje em dia na produção cinematográfica. So, John, what do you think? Well, it's very interesting because you experience a film, you experience the story, the characters, and you may have a great fondness. The music could be, the movie could be close to your heart. And the next best thing to watching the movie sometimes is listening to the soundtrack of the movie. So I think it's, you know, I think it's important for the commercial success for people to also want to have the soundtrack. It's not as much as the movie, to be very quite honest with you. The person that will download the movie, I don't know what the statistics are, but more people will download the movie than download the soundtrack. But still, the soundtrack being downloaded and purchased, like whether it's a vinyl or a CD, it's significant enough to be an important part of the marketing and products that people can enjoy from whatever their favorite movie is. E como a trilha sonora é importante, né? Porque fica sendo um material ali que as pessoas baixam essa trilha sonora, fazem o download. E é um produto que vai ser à venda também. Até mesmo o disco do Killer Klaus também. Ele vende por aí, né? As pessoas têm interesse em comprar o CD porque gostam disso, né? Da trilha, né? Exato. É como ele disse, né? Para você viver a experiência do filme, a primeira coisa é assisti-lo, mas aí é seguido da trilha sonora, né? É isso mesmo. É uma parte importante da experiência mesmo. Okay. So, John, our last question. I'd like to know what are some of your favorite soundtracks from other composers. Então, quais são as suas trilhas sonoras favoritas de outros compositores? Okay. One comes to mind, and that's Johan Johansson. That he did for Arrival. Okay. I like that very much. I admire the score for Joker. It's interesting because it had some very I could hear some of the influences that the composer was using, and it was refreshing to hear something different than the other Batman universe scores. So it was a completely different language, which was very refreshing to hear. The score to 1917, that's okay. Out. I love Thomas Newman, and there's Dominic Lewis who did Man in the High Castle. Okay. I don't know if you get that. I thought that was a very innovative score. And the list goes on and on. There's a lot of incredible composers. And I went to school with Christopher Young, who did who did Hellraiser, and I always listen. Anytime he does something, I listen with great interest because he always does something so innovative. And perhaps not everyone understands, but that's actually a good thing that not everyone understands because it piques your imagination. Yeah. Yeah. Coisas que instigam a imaginação, né? Uhum. Que é desse cara do Hellraiser. Isso, Christopher. Me ajudem aí, galera, que ele falou de tanto filme. Foi. Agora pegou. Ele falou do Johan Johansson, da Chegada, né? Da Chegada, isso. Isso, a trilha sonora do Coringa. Isso. Que ele gostou dessa diferença entre outros filmes do Batman, né? Como ele descreveu como algo fresco, assim. A trilha de 1917, do Thomas Newman. A da série The Man in the High Castle, da Amazon. E, por fim, do Christopher Young, de Hellraiser. Ele disse que nem sempre... Talvez as pessoas nem sempre entendam. Mas isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, porque desperta justamente a imaginação e a interpretação de cada um, né? Então, galera, o que eu gostaria de falar para ele é uma coisa super interessante. Porque uma vez, quando tinha surgido... do aquele Stranger Things, a segunda temporada, lembra? Uhum. Lembra, Sil? Uhum. Tem uma cena lá que os bonecos começam a ter vida e daí eu vi que tinha alguma coisa familiar aquilo, que eu vi que era totalmente a trilha sonora do Killer Clowns from Outer Space, né? Dos palhaços assassinos do espaço sideral. Daí eu queria saber qual que tá sendo o envolvimento dele com essa história do Stranger Things, né? Uhum. So, John, when I first saw Stranger Things Part 2, I was thinking that I was going to be crazy or something like that. But when I first saw a part that the toys is getting alive, something came to my head. Killer Clowns from Outer Space. The soundtrack. So, how is this thing going with this this series, Stranger Things series, about your music? What's going on? I know. I think it was last year, which I think it's season 3. Is it not? I'm not 100% sure what season. I think it was. Agora eles estão na parte 3, né? Yes. Season 3, and the very first episode. They had called me, well, they didn't call me, they sent me an email, and they said that they wanted to use some of my music from the reimagined soundtrack and from the original score, and they told me how they were going to use it, and they just needed to have the original masters so they can use and edit into the film, and I had no idea how it was going to be used. I just was very happy, and I know that the Duffer Brothers, they love Killer Clowns from Outer Space, and I think they wanted to put something in that, like an, I think they call it an Easter egg, where fans can hear it, because I got more traffic on Instagram of people saying, playing the episode, and saying, I know what this is. This is Killer Clowns from Outer Space. I wonder if John Massari knows that they're using his music. And of course, I knew. But it was funny to hear. It was interesting to hear. And I think they do that not only with music, with visual references, cultural references from 1980s Americana, so that the audience has something to enjoy other than just the story. Ok. Porque eu estive acompanhando o John, né? Eu já conheço ele há alguns anos. E daí ele o pessoal chegou nele, adoidado, né? Perguntando. Nossa, isso aqui me fez lembrar o Killer Clowns. Isso aqui me fez lembrar o filme dos anos 80, né? E de fato eles pegaram mesmo uma das músicas, né? Mas foi surpresinha, ele não sabia, né, qual das músicas ia ser, não é isso? É, mas ele sabia que ia ser usado, né? Porque as pessoas É. ficaram preocupadas já. Será que ele sabe que Será que colocaram? ele tá Mas sabendo? sim, Vamos avisar ele. ele. É, mas sim, Ele sabia. recebeu um e-mail, não foi? Sendo informado, Foi. só não sabia, assim, maiores detalhes. É que os produtores da série queriam colocar trilhas sonoras de mestres, né? Ele descreveu. É, então, de compositores clássicos mesmos, né? Dos filmes de terror clássicos, assim. É, e para finalizar, eu gostaria de falar mais uma, pode? À Que vontade. é Claro. o seguinte, né? Que eu estive falando com a Silmara, eu tive uma oportunidade de morar na Califórnia, né? E eu morava muito próximo ali da onde eles fazem aquele Monster Palooza, que é a galerinha do terror, fica tudo ali, né? Como se fosse uma feira, enfim. E daí teve um belo dia que eu encontrei ali o quiosque do Chiodo Brothers. E quando eu olhei aquilo, eu falei, quê? Comecei a gritar, louca, né? É, por causa desse carinho que ele falou, né? Que remete a tempos de infância e tudo mais, né? É, e eu queria perguntar uma pergunta que eu tenho certeza que quase ninguém deve perguntar para ele, né? Imagina. Se é que eles vão fazer remake desse filme um dia, né? Ai, meu Então, queria Deus. saber o que que ele vai falar. Lá vai. John, Yes. John, darling, Yes. I was just saying that I remember me once in that event that you guys has in California, called Monster Palooza. And Yes. when I first saw Chiodo Brothers there, I started to laugh and scream just like a crazy. And scaring the guys, you know, just like another crazy fan coming. I don't think So so. I would like. It was very funny. I was screaming so loud, darling. And I would like to ask you a question that I think that probably nobody asks you. Okay. Are you ready? I'm ready. Will you have a remake, a Killer Clowns remake, darling? Or no? Well, if it was up to me and if it was up to the Chiodo brothers, we would be on the third one by now, the third movie. But I think it's very important to know that the movie went has gone through several has changed several owners from the original company. Universal Studios owned it, I believe, up until 1999. And then in 1999, MGM owns it, and they are the current owner of the movie. So if people want to get another movie, it's very simple. All the fans just go to the MGM website, and then there's a contact link, and then you say how much you enjoy the movie Killer Clowns from Outer Space, and you would like to see another movie being produced by the Chiodo Brothers and with the music scored by John Massari. It's very simple. And if you get like thousands and thousands of people doing that, I think something wonderful might happen. So that's my Let's do comment that. about a sequel. Yes. Let's do that. I'm into. Então, ele tá Yes. falando que se acontecer, né, de milhares e milhares de pessoas começar a falar, que isso começa a se tornar realidade, né? O filme foi passando de algumas produtoras, não é isso, seu? Foi. Foi passando ao Isso. longo do tempo. E por ele, se dependesse dele, dependesse dos diretores, né, dos Chiodos Brothers, eles já estariam lá no terceiro filme, não é isso? Isso. Isso. É, e ele Então disse que vamos. agora os direitos agora estão Os com a direitos MGM. Então quem já foram quiser, da Universal. isso, exato. Então quem quiser, entra no site da MGM, tem lá um formulário que você pode preencher mandando sugestões. É, então quem quiser entra no site e pede uma sequência de Killer Clowns para eles. Mas ele super toparia. Okay. John, you Yes. would prefer a sequel rather than a remake? Well, that's very interesting. I think, I mean, if I'm going to be the music, if I'm going to be the movie producer, I kind of want to pick it up, pick up this, continue the story instead of do a remake. I'd rather continue the story, because the first movie is so it's got a certain charm to it, you know, a certain spirit. Yeah, I don't know if I want to. I don't know if anyone wants to recreate it. You know, I think you want to maybe continue from when the story ended, and maybe a few years later, because you know the original cast, they're still around. And you know, if I may say so myself, Suzanne Snyder, she's absolutely beautiful, and she still does acting. And Grant Kramer looks great, and the other actor, John Nelson, they're all in their prime, and it would be wonderful to see some sort of continuation. Yes, I agree. Eu concordo também. I mean, we have all kinds of... uma continuação, né? Ele pensa como eu. Isso. John, you were saying? We have all sorts of theories of how the story will continue, because for instance, for me, I'm fascinated with the Killer Clown spaceship. And it's understood it's a it's not just a spaceship, it's a multi-dimensional space that the killer clowns can travel in. So that's why inside it looks much bigger and seems much bigger than it is from the outside. Sim. Eu perguntei se ele preferia um remake ou uma continuação, né? E ele falou que preferia uma continuação se ele fosse um produtor, porque ele acha que o filme original já tem o seu charme, então faria mais sentido fazer uma continuação anos depois com o elenco original, que continua ativo, importante, né? Tem aquela atriz, Suzane, que ele tá falando, exato, né? Exato. Que estão todos aí, né? Estão todos aí, coisa. Exato. É possível, né? E que tem várias teorias também de como seria uma sequência, e para ele, a que ele mais gosta é uma que exploraria a nave dos palhaços mesmo. Como a Fabi falou, que explora o espaço multidimensional, né? Eu adoro. Eu adoro aquela cena do cachorrinho e o pessoal esperando o ônibus chegar, sabe, no ponto. Eu acho um filme super criativo. John, I am just saying that I love that part, the dog, the dog in the movie. Oh my goodness, yes. The other, with all the people waiting for the bus, you know. Mm-hmm. I really think that it is a amazing movie, very creative, totally 80s, with circus, aliens, everything that we deserve, you know, sci-fi movie. Why not clowns, right? Why not? Por que não palhaços vindo do espaço? Exato. Eu adoro o filme dos anos 80 porque tudo caía do espaço. Eu fiz o Estrela Radiante também, é coisa que cai do espaço. Pronto. Eu adoro. Isso aí. Tá certo. So, John, to finish, we'd like you to leave a message for your fans here in Brazil. And if you can leave your social networks, ways to contact you, so we can leave it to your fans. So. Well, hello, everyone in Brazil. Please excuse me for not being fluent in Portuguese. I think it's one of the most beautiful and musical languages on this planet. And if you wish to contact me and ask me questions or share your artwork or share your music with me, I'm very easy to reach on social media. On Instagram, it's John Massari. And on Facebook, it's John Massari. On Instagram and Snapchat, it's John Massari. It's very simple. My family in Italy and Switzerland and Germany that says, you know, it's we love you, John. We're so happy that you we can Google your name and you come up. We see you. And we're very proud of you. And so I thank you very much. I look forward to hearing from all of you. Great, thank you. Então, pessoal, ele falou... Primeiro, ele pediu desculpas por não ser fluente em português. Mas ele elogiou bastante a nossa língua. Disse que é uma língua muito bonita e musicalmente... Muito musical. Português é sexy. Sim, é vero. Ele deixou para achar ele nas redes sociais, então é só procurar por John Massari em qualquer rede social, Instagram, Snapchat, no Facebook. Mas a gente deixa linkado tudo no post, direitinho. Lembrando também que ele é uma pessoa, né, como ele mesmo disse, não é nariz empinado, é uma pessoa de super fácil acesso, de você chegar até ele, ou mostrar um trabalho seu para ele também. Poxa, que demais, né? Sim. É uma pessoa super do bem, assim. Muito acessível. E excelente. Emocionado dele, que tá longe, em outras partes do mundo, que faz uma procura do nome dele e encontra, sabe, sua coisa bacana. Uhum. Ele tem muitos fãs, o John. Sim. Tá certo, então. Então, fechamos? Fechamos. Vamos se despedir dele oficialmente, sim, mas sou super feliz com o podcast. Também. So, John, thank you so much for being here. And this is Silvana? Yes. Thank you, Silvana. And thank you, Fabiana. It's so good to hear your voice. Oi, Joe! Thank you, and hopefully we'll talk again in the future. Very yes. good. And hopefully one day I will visit you. Yes, wow. Please, come. Fingers crossed. Rock, fingers crossed. We yes. have thank our... you so much. We have our festival in every November, so if you're around here in November, please come. That would be wonderful. Yes. You're more than welcome. Well, thank you very much for having me. It was a great honor, and maybe one day we'll be in a room together. We can have a more detailed discussion. Yes, I hope so. And you have a lot of Brazilian fans, John. Tell them I love them all. I am the first and you're one, number Fabiana. One. Take care, everyone. Kisses. Okay, you thank too. You. Thank you. Bye. Bacioni. Bye. Bye.